DJ Daniel. Pra quê? De São Francisco, São Francisco. Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Minas que eu fui Gerais. Abrir o áudio Gerais. Dela no rolê. Chegando e vai.